Na falta de quem te abraça, o Elton volta em cachaça. Viva! Viva! A noite passada vi você discutindo com seu namorado, parecia infeliz. Você olhava pra mim, queria fingir. Então diz pra esse cara, chega agora, é o fim. Ele te deixa em casa todo fim de semana e sai com os amigos pra se divertir. E você não percebe, ele tem mais de 20 mulheres, porque você não vê. Mas você não entende por quê. Será que não sente pra quê? Vai se perder, senhor. E chora, toda vez que me vê, chora. Eu quero você, chora. Sinto falta desse amor. Chora, ele não te merece. Por que não esquece? Se aquece meu calor. Chora, toda vez que me vê, eu quero você. Sinto falta desse amor. Chora, ele não te merece. Por que não esquece? Se aquece meu calor. Tem que respeitar o Portal Mix, grupo Vec estourou hoje. Bora, Raimundo, toda a galera do Portal Mix, que legal isso. Estou sozinho. Sem você do meu lado, sei que não é destino. Se beija teus lábios, é um desatino. Eu estou sendo sincero. Estou apaixonado. Na busca de três corações, todos são enganados. Um não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. E às vezes me pergunto por quê. Oh, oh, oh. Quando você volta insensata. Meu patrão Alan Alves, locutor estourado, galera de Pombal. Assim, ó. Fecho os olhos, beijo tua boca. Eu vou cair. Meu parceiro Ricardo Batutaques, lá de cima diz assim, ó. Coração partido, lábios divididos de amor. Eu não quero dividir teus lábios. Me diz o que faz. Ter você só pra mim, meu amor. Parceiro Tomás, Gato Simão Dias, Moro Thiago Rico, estoura gordinho. O amor. Acesso, hein, boy?